assim ficámos aqui com o pedido do Sr. Humberto. Demi Russo, Rain and the Tears, Live in Bratislava. Fomos assim então que terminamos o Mais Vale Pedido 2, o último de 2023. Então desejo a todos vocês, ouvintes da Rádio Arcancel, umas boas saídas de 2023 e umas boas entradas em 2024. Eu sou o Rui Anes, estou aqui na sua rádio, a Rádio Arcancel, e até o ano, até o próximo sábado. Fiquem bem, fiquem na companhia da Carla Gamboa, já a seguir. Está à frente do seu tempo. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais. Não dá pra comparar a número 1. Conquistando você com som e qualidade. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Pois, e estar a falar com música alta, passam 2 minutos das 6 da tarde, sejam bem-vindos para mais um flashback. O meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar lado a lado consigo até às 8 da noite. Espero que gostem. Para ouvir já de entrada, assim como quem não quer a coisa, recordação para os AC/DC, Highway to Hell, e logo a seguir Freddie Mercury e Love Kills. Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Em 5 segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Hey, love. a voz do The Boss, grande recordação, Born in the USA, Bruce Springsteen. As recordações não ficam por aqui, até às 8 da noite, com flashback, já sabem. Vamos recordar, porque recordar é viver, não é? Já de seguida, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ah, e depois, vamos ver sobre o que é que vamos falar hoje nos signos do zodíaco. Fique por aí, ouvir. Flashback, uma viagem no passado. Perca nas horas, passam exatamente 20 minutos das 6 da tarde. Com o ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Este é o 364º dia do ano e falta um dia para o termo de 2023. Oh yes, baby yes. Estamos quase a fazer a festa. Espero que o seu Natal se tenha passado muito, muito bem. Que tenha passado sobretudo com a sua família, com aqueles que lhe são mais queridos. Se não, fique connosco. Já sabe que somos sempre a melhor das companhias. O pensamento do dia para hoje é: mais de metade do que sabemos dos outros, a imaginação. Eu volto a repetir porque é super interessante a frase de hoje. Mais de metade do que sabemos dos outros, a imaginação. Uma frase de Amos Oz, ele que faleceu em 1939 e era um escritor israelita. Hoje, para o horóscopo, claro, como não poderia deixar de ser, e visto que é a última emissão deste ano 2023, vamos ver um bocadinho das previsões para todos os signos em 2024. E digo-lhe já, logo em janeiro nós viveremos o fim de Mercúrio retrógrado, hein? E ao longo do ano vamos ter 4 eclipses. É verdade, 2024 vai-nos trazer 4 eclipses e ele chega com tudo. 2024 chega com muita intensidade, muitas emoções e, é claro, muitos desafios também para todos nós. Mas cada um de nós deve de enfrentar os trânsitos astrológicos de maneira diferente. Por isso, vamos ver aqui assim um bocadinho o horóscopo anual 2024 rapidamente, hein? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas vamos fazê-lo para todos os signos. Deixo aqui sim também uma pequena dica, em conjunto com tudo aquilo que nós vamos ver hoje. Aproveite para ver também as previsões do seu signo solar e do seu ascendente também, que é para ter uma análise mais completa daquilo que poderá ser o seu ano astrológico. E vamos começar exatamente com o signo de Carneiro. Você é do signo de Carneiro? Então preste atenção, aqui ficam as dicas para 2024. Signo de Carneiro. Tudo indica que 2024 vai ser um ano bastante intenso para si, cheio de altos e baixos. E então, você sente-se pronta ou pronto para embarcar nesta montanha-russa? É, 2024 é assim. As previsões destacam a importância de cuidar mais da sua saúde, tanto física quanto mental, e ao longo de todo o ano, ok? Nada de ficar só no projeto de verão, ai tal, vai chegar o verão, tenho que entrar no biquíni ou no fato de banho, bora lá. Não, tem que ser o ano todo desta vez. É hora de buscar cultivar uma relação mais saudável e duradoura com o seu corpo. E, para mais, o eclipse de setembro pode trazer à tona questões sensíveis que estavam escondidas, ok? Portanto, faça atenção ao mês de setembro e o eclipse de setembro. Nas amizades vai ser essencial praticar a paciência e a empatia nos seus relacionamentos em 2024, ok? O céu sugere que as suas amizades vão passar por transformações profundas neste ano. Por onde passa Plutão, derruba certezas, e isso pode revelar alguns momentos de tensão. Será também importante que você se posicione sem ter medo de perder a sua individualidade, ok? Pelo contrário, é necessário saber também como valorizá-la. Certo? Vamos para a frente, Carneiro. Escola. Se você tem um filho na escola, uma filha, ou se você ainda anda na escola e se é do signo de Carneiro, então durante todo o ano, Saturno vai estar a transitar pelo signo de Peixes. E para quem, ou pela constelação de Peixes, dizemos assim, é melhor. E para quem é de Carneiro, isto pode significar uma sobrecarga e mais esforço nas tarefas da escola, nas tarefas do trabalho. Algumas responsabilidades vão exigir mais envolvimento seu em relação aos anos anteriores. Aproveite bem o trânsito de Júpiter em maio para se organizar e estudar mais os assuntos que gosta. Já durante o trânsito de Mercúrio em agosto, é essencial planear com antecedência as coisas para evitar o stress quando elas não saírem conforme você as planeou, ok? E no amor, de last but not least, no primeiro semestre, Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, vai ressaltar a autoestima da pessoa do signo de Carneiro. E isto é sempre muito positivo na hora de atrair a atenção daquele que a gente gosta, não é? Além disso, Vênus, o planeta do amor, vai estar exatamente na constelação de Carneiro durante o mês de abril. Mas, ó, é importante não se deixar levar pelo excesso de confiança. Veja lá, a dica aqui é ter cuidado para não entrar de cabeça em relações que podem ser uma grande treta. Ok? Já de seguida uma música e depois vamos falar de Touro e 2024. Você é do signo de Touro? Então não se vá embora e fique aí para ouvir. Para ouvir também, e este eu adoro eles, adoro, adoro, adoro. Recordação, top, top, top, Dire Straits, Sultans of Swing. Mas ainda antes, esta dos Genesis, No Son of Mine, lembra-se? São duas para ouvir, fico lado. Well, the key to I continuamos então com os signos do zodíaco, porque o prometido não é de vidro. Por enquanto, é melhor a gente também não deixar cair ao chão. Vamos então falar para as previsões de 2024 para o signo de Touro. Em 2024, a pessoa do signo de Touro deve de entrar numa importante fase de amadurecimento. Só que isto nunca é tarefa fácil, não é? Como parece na teoria, mas acredite, pode trazer lições que jamais serão esquecidas. Pode ser um ótimo momento para iniciar, por exemplo, uma terapia, se você ainda não a faz, ou envolver-se em atividades mais espirituais e introspectivas para se conhecer melhor e compreender os seus próprios limites. Estamos de acordo, não é? 2024 vai ser assim, um dos pontos altos do ano que vem e que começa já depois da manhã, começa efetivamente em abril. Abril vai ser um momento-chave para praticamente todos os signos do zodíaco. Porquê? Porque é quando Júpiter e Urano se encontram em Touro. Este match promete surpresas e novidades para lá de emocionantes, está bem? Assim, é verdade que Urano é um bocadinho imprevisível, mas esta combinação entre Júpiter e Urano vai trazer eventos que podem ser surpreendentes e positivos. Nas amizades, Saturno transita pela área das suas amizades até 2025, trazendo assim o desafio que a reestruturar os relacionamentos com grupos, sejam colegas, sejam amigos. Você vai precisar de aprender a estabelecer limites saudáveis com toda essa gente. A partir de novembro, com Marte a entrar na área da família, podem surgir desafios em casa também. Uma coisa menos boa é que estes desafios podem também continuar até 2025. Portanto, faça aí assim um bocadinho de atenção e encha-se de muita, muita paciência, todos. Mas isso eu já sei que é coisa que você tem. Na escola, se você tem filhos ou se ainda anda na escola, faça atenção, a sua carreira está sob o olhar de Plutão a partir deste ano, pelas próximas duas décadas, 20 anos. Este trânsito alerta para a necessidade de se comprometer agora com o que você deseja relacionar ou realizar no futuro. Plutão não tolera a falta de compromisso, portanto, atenção. E no amor, Touro? Bom, talvez o amor não esteja necessariamente nas suas prioridades em 2024, pelo menos no primeiro semestre do ano. E isto porque existem outros aspectos da sua vida, como a saúde, o bem-estar pessoal, e que tendem a ocupar mais a sua cabeça do que o amor. É possível que você esteja mais exigente também, e cabe trazer aqui assim o eclipse de setembro, que vai ter a tendência de trazer à tona as emoções intensas. É o calor do verão, não é aquela coisa? Vai ser então uma boa fase para colocar em jogo as suas habilidades de conquista. Quem não sabe se não há por aí assim um matchzinho porreiraço, uma cena assim bacana, nunca se sabe. Atenção, Touro, atenção, lá para setembro, só não vale é cair na cilada de retomar um relacionamento passado. Meus amigos, passado é passado, ok? Não funcionou da primeira vez, não vai funcionar. Nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta. E isto é para homens e para mulheres. É exatamente a mesma coisa. Não deu certo da primeira vez, não vale a pena estar a dar chances até ao fim do mundo, porque quando não dá certo, meus amigos, não dá certo. Ok? Não vale a pena a gente partir a cabeça. Quer dizer, só se você for casada, tipo há 20 anos, e depois a malta envelhece e ficamos todos mais rebugentes, não é? Então aí deixa estar quietinho no seu canto, porque já aguentou 20 anos, olha, sabe como é que a gente diz em Lisboa? Comer uma carne, rom os ossos. Portanto, aguenta que é trabalho. Bom, só não vale cair realmente nesta cilada de voltar a retomar um relacionamento passado que ficaram mal resolvidos ainda por cima. Então, se ficou mal resolvido, passado é passado, tá bom? Passado é passado. Como eu tinha dito, Sultans of Swing são os Dire Straits a rodar por aqui na melhor das antenas. Aconselho até às 8 da noite. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall.

A noite vem já a maletina. Ele é o maior da cantareira. Azul e borbulhas e brilhantina. Cólicas, corbuta e caganeira. Centésimo, sexagésimo quarto dia do ano. Falta um dia para o termo de 2023. A frase do dia, o pensamento do dia para hoje é: mais de metade do que sabemos dos outros é imaginação. Excelente. Mais de metade do que sabemos dos outros é imaginação. E é uma grande, grande verdade. Porque assim, hoje estamos a falar dos signos e das previsões para 2024 e vamos falar sobre o signo de Gêmeos. Júpiter entra no signo de Gêmeos no final de maio de 2024, onde vai ficar durante um ano inteiro. Este movimento é raro e poderoso, porque só acontece a cada 12 anos. Isto significa que é a hora certa de sair da sua zona de conforto, e de arriscar mais e mais. Mas fiquem alerta, para que as coisas deem certo, você vai precisar de se organizar, geminiano. O trânsito de Plutão entre janeiro e setembro é a partir de... O trânsito de Plutão entre janeiro e setembro e a partir de novembro exige um planejamento que você talvez não esteja tão acostumado. Além disso, a entrada de Júpiter em Gêmeos traz a promessa de crescimento e oportunidades. Por outro lado, Saturno impõe limites e algumas restrições. Encontrar este equilíbrio vai ser um grande desafio, se não mesmo o mais significativo para o signo de Gêmeos durante o ano de 2024. Nas amizades, até metade de maio há risco de você se sentir um bocadinho de vazio existencial e andar à procura da aprovação das pessoas. Isto também é muito geminiano. Este período pode se revelar bastante cansativo, mas também oferece a oportunidade de um despertar pessoal bastante significativo. Evite se envolver na vida dos outros, ok? Podem ser muito, muito, muito, muito armadilhadas durante este período. E Gêmeos gostam um bocadinho de ter o nariz onde não é chamado e dar opinião sobre tudo. Estamos de acordo, não é? Na escola, se você está a estudar ou se vai estudar, ou se tem filhos que estejam na escola do signo de Gêmeos, fique sabendo que estas pessoas costumam ser curiosas e comunicativas, e a presença de Júpiter no céu pode ressaltar ainda mais estas características, mas vá com calma. A tentação de se envolver em muitos projetos e oportunidades tende a levar à dispersão de energia e à falta de foco. É importante não ceder ao entusiasmo e manter a disciplina e a organização. Quanto ao amor, eita Gêmeos, o lado romântico de Gêmeos em 2024 vai acompanhar as fases dos eclipses do ano, ok? E já sabemos que neste ano de 2024 vamos ter 4 eclipses diferentes. Portanto, confira aí. Você pode se surpreender e experimentar umas oportunidades itas amorosas até então inesperadas, não é? E isto tudo como? Eu vou lhe dizer, através de amizades. É isso mesmo. Por essa é que você não estava à espera, hein, gêmeos? Um geminiano que um amigo é um amigo até ao fim dos dias, que nunca pode ser nada mais. Este ano de 2024, pelos vistos, vai trazer aí umas boas surpresas. Sabe quando aquele amigo ou aquela amiga quer-te apresentar alguém ou... Vale a pena arriscar. É só isto que eu lhe digo, não digo mais nada. Então, de volta à música. Vamos lá. Saudade. Saudade. Saudade. I wanna dance with somebody. Yeah. A voz de Whitney Houston. Estou a preparar-me psicologicamente, já perceberam? Menos romântica do que é habitual. Mas é fim de ano, pessoal. É fim de ano. Alive. songs we sing. Te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine, ce que je crois. Não se perca nas horas, porque são quase 7 da tarde, é verdade, o tempo passa sem menos de nada. E nós hoje estamos a falar sobre o quê? Sobre os signos, não é? Sim, como é nosso apanágio por aqui, mas estamos também a falar, sobretudo, sobre as previsões para o ano de 2024, que vai ser um ano bom para praticamente todos os signos do zodíaco e em todos os domínios. Até agora isto são só boas notícias para 2024. Vamos ter também 4 eclipses, portanto, a prestar atenção, porque sobre cada signo, a cada eclipse, vai haver repercussões diferentes, umas boas, umas menos boas, mas num modo geral o ano 2024 vai ser um ano muito, muito bom para todos os signos. Passamos então para o signo de caranguejo e 2024 chega branquinho, branquinho, tal e qual uma folha de papel branca pronta para ser riscada e rabiscada. O momento é de olhar profundamente para si, enfrentar medos e traumas e buscar a construir relações mais autênticas e saudáveis. Outro ponto bastante importante é a sua saúde. Atenção, caranguejo, vai ser preciso organizar-se para garantir que a sua rotina rotina inclui tempo para estudos, lazer, descanso e tomar conta de si mesmo, ok? Aliás, quando Marte e Plutão se encontrarem, especialmente a partir do mês de março, portanto não vai tardar, você vai ter energia de sobra e vai sentir que vai precisar gastá-la de alguma maneira. Portanto, tente envolver-se em atividades físicas, desportos, de equipa, ou qualquer outra forma de exercício que o ajude a liberar este excesso de energia e que você gosta, ok? Para as amizades, caranguejo em 2024, você, como eu já disse anteriormente, este vai ser um ótimo ano para fazer novas amizades e envolver-se em atividades em grupos ou comunidades. O encontro entre Júpiter e Urano no mês de abril pode favorecer viagens e movimentar os seus contactos das redes sociais, se você gosta de navegar na internet. Aliás, este encontro Júpiter-Urano pode também trazer oportunidades súbitas e inesperadas. E boas, hein? Convém dizer, boas oportunidades. Na escola, se você tem um filho de caranguejo, uma filha, ou se você mesmo anda na escola e ainda está a estudar, o eclipse solar do mês de abril vai reforçar a importância de refletir sobre o seu papel como líder e como você se pode destacar nos ambientes em que circula. Você não tem que dar conta de tudo, porque ninguém no mundo dá conta de tudo, não é? Mas vai ser muito interessante refletir sobre o que você consegue realizar dentro dos seus limites e capacidades. Além disso, Saturno traz a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento. Você pode sentir esta necessidade, por exemplo, de se especializar, fazer novos cursos ou dominar, por exemplo, um novo idioma. E no amor, como é caranguejo no amor, a verdade é que 2024 vai estar bem favorável ao amor para o pessoal do signo de caranguejo. O seu magnetismo natural vai estar em altas e as pessoas vão olhar mais para você, porque provavelmente você vai estar mais naquela de chamar mais a atenção, ok? Já no segundo semestre, Vênus passa por Escorpião, signo do fogo, aquela calor, aquela cena, aquela coisa, vai trazer então um ótimo momento para romances, flertes e com um bocadinho de chance até engatar assim tipo uma relaçãozita mais séria, não é? Ou uma miúda mais gira, quem sabe? Oi, tu sei, Tomazinha, vamos à música antes que isto se faça tarde. Não se perca nas horas. Wham, wake me up before you go. Mas minha gente, esta não é hora de dormir. Não, bem acordados até às 8 da noite com Flashback. Wait. voz do Zwem, as vozes do Zwem, neste caso George Michael e Wake Me Up Before You Go Go. Antes da próxima música, não se esqueça que este é o 364º dia do ano e falta um dia para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje tem sido: mais de metade do que sabemos dos outros é imaginação. Sem dúvida. Uma frase de Amos Moss, ele que faleceu em 1939, neste mesmo dia, e era um escritor israelita. Estamos também a falar sobre as previsões de cada signo para o ano de 2024. E vamos então falar sobre o signo de Leão. Em 2024, o signo de Leão recebe a oposição de Plutão, o que direciona as suas energias a uma jornada de autodescoberta. O ano pode ser um divisor de águas, vamos chamar assim, um divisor de águas na sua vida, sabe? O seu signo vai receber a presença de Vênus entre o 11 de julho e o 4 de agosto e com isso o seu carisma e atração vão ganhar ainda mais potência. São dias em que você vai ter a tendência a sentir-se radiante, atraente e bastante confiante, ou seja, a sua autoestima e o seu magnetismo estarão em alta. Não se esqueça, entre o 11 de julho e o 4 de agosto, você vai ter ali sim a benesse de um mês inteiro muito, muito bom. Mas atenção, porque nem tudo são rosas. Uma questão muito importante para lidar em terapia são os seus medos. Saturno pode deixar muito forte em você a ideia de perdas, e isso pode causar bastante insegurança. Portanto, não é também o momento de parar a sua terapia, se for o caso que você esteja já, isto francês e o português, que você esteja já em terapia. Quanto às amizades, 2024 e o signo de Leão. Os relacionamentos com amigos e colegas fica fortalecido pelo trânsito de Júpiter, que começa no 25 de maio. As suas relações sociais ganham então uma importância maior na sua vida. É preciso conhecer gente nova, fazer amizades, envolver-se em grupos que compartilhem os mesmos interesses que você. Na escola, se você tem um filho ou uma filha leonino, ou se você mesmo ainda anda na escola ou vai voltar para a escola, neste ano vai então aparecer uma oportunidade astrológica importante para os leoninos, que é a conjunção de Júpiter e Urano no dia 20 de abril. Este trânsito pode então marcar o início de um novo ciclo em termos de crescimento pessoal. As oportunidades que surgirem nesta fase podem ser únicas e revolucionárias, mas vai ser preciso ter disposição para abraçar a mudança sem medo. Não espere sentada, ok? Batalhe, vá à luta. A astrologia mostra as tendências, mas nós é que tomamos as nossas decisões, não é? E aproveitamos a energia e decidimos de agir ou não agir no momento certo. Portanto, assim de fazer o resto. Quanto ao amor, Leão, o ano começa emocionante no amor. Entre o 13 de fevereiro e o 23 de março, romances que recebem energia de Marte, que é o planeta que rege a paixão, o desejo e a ação. Vai haver ação. Vai ser um verão quente. No entanto, é importante notar que a presença de Plutão pode então também trazer à tona bastantes questões sobre o controle. E se estas questões não forem bem conversadas, vai poder trazer alguns problemas para as suas relações mais próximas, ok? Não só no amor, mas também nas amizades. Recordação do maior de todos os tempos, o grande senhor. Não é igual, nem nunca haverá. Eu acho que vão passar muitos, muitos decénios até termos alguém que se possa minimamente comparar a Michael Jackson. Este é o Black or White. rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Sem dúvida nenhuma, Michael Jackson com este Black or White. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Porque assim vamos falando sobre os signos. Oh yes, baby, yes. Vamos falar sobre as previsões de 2024 para o signo de Virgem. As previsões para quem é do signo de Virgem em 2024 indicam um ano de expansão e de transformação. Vai ser uma ótima oportunidade para largar velhos hábitos e dar inícios a novos hábitos ainda melhores. Mercúrio retrógrado em agosto, não é? Como já falámos anteriormente, ele vai estar muito, muito bem no seu signo. Mas ele pede para você se desprender de algumas coisas que afetam principalmente a sua saúde, ok? Por exemplo, telefone em excesso, não é? As redes sociais em excesso, a internet em excesso. Se calhar está mais a atrapalhar a sua vida do que a ajudar. Reflita nisto. Além disto, Saturno pede amadurecimento na sua forma de dar e de receber afeto. Nas amizades, Virgem, como é que vai ser o ano 2024? Neste ano, você tende a atrair com mais força as pessoas que você deseja, simplesmente sendo quem você é. Vai ser muito mais fácil. Com a sua bateria no nível 100%, você vai precisar de exercitar-se e de gastar esta energia física toda, ok? Vai ser um ano muito bom para si. Isto será muitíssimo importante para que a sua energia não se transforme, por exemplo, em agressividade e você vai acabar, às vezes, por descontar nos seus amigos próximos ou na sua família, por exemplo. Se tem filhos na escola do signo de Virgem, ou se você mesmo é virginiano e ainda está a estudar, Plutão e Marte juntos indicam um risco de sobrecarga. Você pode acabar estudando ou trabalhando, não é? Ou dedicando-se demais a algum ponto, ao ponto de adoecer. Portanto, faça atenção, procure uma atividade física, porque isto vai ser muito bom para a sua saúde, tanto física como mental, como é óbvio. Além disso, os sentimentos como a ansiedade e a angústia são temas que precisam ter cuidado redobrado. Confie nos sinais que o seu corpo lhe está a enviar. Para terminar, Virgem, amor, 2024. Quem é do signo de Virgem recebe Saturno na área dos relacionamentos em 2024, ou seja, as chances de uma cena mais séria são bastante altas, ok? Um dos momentos mais marcantes vai ocorrer em agosto, com a entrada de Vênus em Virgem. Trocando em miúdos, isto é o trânsito do planeta do amor que vai passar exatamente pelo seu signo. Mas este momento também coincide com a entrada de Mercúrio em Virgem. Portanto, são dias indicados para avaliar se você está a atrair aquele tipo de pessoa que você quer realmente. Você vai atrair tudo e mais alguma coisa, mas não se esqueça que é você que vai ter que fazer a triagem de tudo o que lhe vai passar por debaixo do nariz. Fique para ouvir. Já a seguir vem um signo de balança. E enquanto isso, a música, sempre a música. Enola Gay, são os Orchestral Maneuvers in the Dark. Meu nome é Carla Gamboa e este é o nosso flashback para o dia 30 de dezembro de 2023. 2024 aí à porta. É bom demais estar lado a lado consigo, saber que você está daí, que gosta, que fica, que ouve. Obrigada pela sua presença. Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. est immense quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendres, cendres. La mort, c'est comme une chose impossible. Et même à toi qui es pompé comme une fusée. Et même à toi qui es la vie, même Mathia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Estamos a um dia do final do ano de 2023, portanto hoje vamos falando sobre os signos e 2024. Chegou a hora do signo de balança. Opa! Opa, se você é balança, então escute com atenção. Em 2024 vai haver dois eclipses no seu signo. O primeiro e o último do ano, ok? Ou seja, há uma forte tendência a mudanças e oportunidades para se reconectar consigo mesmo. Plutão começa em 2024 um novo ciclo que vai durar 20 anos. Duas décadas. Esta fase pode trazer uma tendência à obsessão e excessos. Portanto, isto significa que durante este período, as pessoas de balança podem se sentir ainda mais apaixonadas por tudo, não só por pessoas. Quanto às amizades, 2024 vai ser importante considerar as mudanças nas relações de amizades como oportunidades de crescimento. A partir dos eclipses que ocorrem em março, abril e outubro, há um forte potencial de transformações profundas nos seus relacionamentos. Este é um momento para examinar a maneira como você se posiciona nas suas amizades e para se abrir para novas formas de expressão e prazeres na convivência com as outras pessoas. Se você tem um filho, uma filha que ainda está na escola e é do signo de balança, ou você mesmo ainda está a estudar, podem surgir novas oportunidades neste ano. Vai ser preciso ser mais flexível e esforçar-se para se dispor a aprender com as experiências que vão surgir. Além disso, a partir do segundo semestre, Júpiter ativa e abre caminhos para oportunidades de crescimento que envolvem viagens, o que é sempre uma cena porreira, não é verdade? No amor, balança no amor, em 2024 há boas chances de você viver romances super apaixonados. Entre o 16 de fevereiro e o 11 de março, Vênus dá as caras e este período tende a ser particularmente promissor para novos romances. Além disso, os eclipses podem marcar o início de novos relacionamentos. Mas, atenção, isto também significa ter de revisar relacionamentos que possam ser potencialmente tóxicos. Ainda para ouvir, vamos falar sobre Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Portanto, não se vai embora. Agora, agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. O signo do Escorpião em 2024. A pessoa do signo do Escorpião tem a chance de encontrar alegria nas imperfeições. É bom olhar o bom lado da vida, não é? Os eclipses têm bastante importância neste ano e estes momentos vão exigir que você cuide também um bocadinho melhor de si, mesmo que isto pareça um pouco egoísta por vezes. Além disso, a maior oportunidade do ano está relacionada à compreensão do amor nas suas relações. Isto não envolve apenas os relacionamentos românticos, mas também a forma como você se relaciona com amigos, familiares, vizinhos, colegas de escola ou colegas de trabalho. Esta mudança de atitude tende a trazer bastante amadurecimento emocional e ajuda no desenvolvimento da sua identidade pessoal nos próximos anos. E fica a dica, para aproveitar ao máximo este momento, é necessário reconhecer e aceitar os seus sentimentos, combinado? Quanto às amizades, até ao dia 25 de maio, Júpiter participa diretamente nos seus relacionamentos, incluindo nas suas amizades. Este trânsito astrológico traz a oportunidade de você se conectar com pessoas interessantes, generosas, viajadas, cultas e de mente aberta. Nada mal, hein? Quanto à escola, o eclipse solar de abril ajuda a revelar como você tem lidado na sua rotina. Este eclipse ocorre no meio de um Mercúrio retrógrado, portanto, pode ser uma fase propícia para retomar projetos que estavam na gaveta ou então para explorar novas maneiras de lidar com as suas responsabilidades. Que tal? Pá, malão. Este ano promete, este ano promete-se. Para terminar, Escorpião e o amor. Júpiter guia os seus relacionamentos e pode ampliar experiências e expectativas, mas pode também aumentar a insatisfação com detalhes que antes não o incomodavam. Cuidado para não cair na cilada de acreditar que só é possível encontrar a felicidade no amor numa pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito. Em vez de buscar a perfeição, Escorpião, procure valorizar as lições que os relacionamentos têm para oferecer, entendendo que as imperfeições fazem parte da vida. É para ouvir, é para se apaixonar, essa é a rádio. De volta à música, grande recordação para os anos 80. Cock Robin e When Your Heart Is Weak. Understood. melodias inesquecíveis. Sempre até às 8 da noite, todos os sábados, entre as 18 e as 20, comigo. O meu nome é Carla Gamboa. Seja bem-vindo à nossa emissão, se acabou de ligar o seu rádio. Se não, muito obrigada por estar desse lado desde o início desta emissão de Flashback para o 364º dia do ano. Falta apenas um dia para o termo de 2024 e o nosso pensamento do dia para hoje tem sido: mais de metade do que sabemos dos outros é a imaginação. Gosto muito desta frase. Uma frase de Amos Oz, ele que faleceu em 1939, neste mesmo dia, e era um escritor israelita. Por aqui assim estamos também a falar sobre o horóscopo anual para cada signo do zodíaco e vamos então falar sobre o signo de Sagitário. A mensagem do ano para o signo de Sagitário é sobre equilíbrio. Evite ceder a exageros, mesmo quando eles parecem ser positivos, como, por exemplo, praticar exercícios em excesso. O descanso também é super importante, ok? Não queira repetir a dose intensa de 2023. Você sabe muito bem o que se passou este ano, Sagitário. Além disso, os eclipses que ocorrerão em 2024 indicam a possibilidade de transformações significativas na sua vida amorosa. Mas cabe dizer que no fim do ano, no período entre o 25 de novembro e o 15 de dezembro de 2024, Mercúrio ficará retrógrado em Sagitário, o que pode deixar você mais vulnerável. É um bom momento para revisar e limpar tudo aquilo que for necessário. Quanto às amizades, em 2024, Saturno chama você para a responsabilidade em relação às suas relações de amizade e familiares. Evite criar muitas expectativas sobre as pessoas, está bem? É importante lembrar que nenhum relacionamento é sem falhas. Aceitar as imperfeições dos outros e entender que todas as relações têm altos e baixos é fundamental. E atenção, muita conversa, está bem? Muita conversa, converse, diálogo, Sagitário. Na escola, em março, quando a Lua estiver em Leão, será o tempo de estudar mais. Mas, para tudo ficar bem neste campo, você vai precisar usar a sua criatividade, flexibilidade e jogo de cintura. Você terá a oportunidade de colher os frutos de todo o esforço dedicado. Reconhecimentos vão acabar por existir e ajudam muito na autoestima. Para o amor, se a vida amorosa não foi tão boa em 2023, em 2024 vai ser diferente. Acredite, as previsões para o amor são ótimas, Sagitariano. Tudo pode acontecer de maneira rápida e apaixonada a partir do eclipse de março, porque a energia deste fenómeno encontra-se com a passagem de Júpiter pelos relacionamentos dos sagitarianos. Portanto, com isto, a sua vida amorosa tenta ficar mais emocionante do que nunca, vamos dizer assim. Lembre-se só de encontrar equilíbrio entre paixão e responsabilidade. Combinado? Vamos ficar para ouvir mais uma música, Pretty Woman, de Roy Orbison, e depois vamos voltar aos signos com Capricórnio. Muito mais som, mais alegria no seu rádio. I don't believe you, you're not the truth. No one could look guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Entrada na retinha final desta emissão para o 30 de dezembro de 2023 do nosso programa favorito Flashback. Vamos então falar sobre o signo de Capricórnio. Capricórnio e 2024. Júpiter, o planeta da expansão e do crescimento, e os eclipses deste ano têm o potencial de impulsionar a pessoa do signo de Capricórnio a novos voos bem mais altos. Este é o ano de ousar, brilhar e expandir o seu poder de influência positiva. Mas atenção, porque também é o ano para deixar de lado o perfeccionismo exagerado e abraçar a vida com mais leveza e humor, Capricórnio. Você pode se antecipar e começar já a partir de agora a cuidar disso, ok? Por exemplo, pode procurar meditação para iniciados ou outras técnicas assim de autocuidado e introspeção. Quanto às amizades, este ano de 2024 promete uma jornada de autodescoberta e crescimento, mas um dos principais desafios será manter uma boa dose de equilíbrio entre a vida pessoal e as suas relações. Os amigos vão ser fundamentais, claro, para te apoiarem neste ano. Além disso, Júpiter convida a soltar-se, sair da casca, sair da rotina e brincar mais. Quanto à escola, o eclipse lunar de março indica a necessidade de alguns ajustes e mudanças. É um momento favorável para procurar oportunidades de crescimento. Podem surgir situações inesperadas ou então a oportunidade de iniciar um novo projeto. Lembre-se que os eclipses solares trazem a oportunidade de criar um novo capítulo nas nossas vidas. E quanto ao humor, como é? O ano começa com uma nota bastante positiva para Capricórnio, porque Vênus, o planeta do humor, faz uma visita especial ao seu signo de 23 de janeiro ao 16 de fevereiro. Este é um período em que o seu carisma tende a ficar em altas, o que estimula o seu magnetismo, não é? É uma oportunidade para iniciar ou aprofundar relacionamentos. O ano, porém, pode terminar de forma bem diferente. É que Marte, retrógrado, faz oposição com Plutão. Para relacionamentos sérios, isto pode indicar desentendimentos. É necessário agir com bastante maturidade, está bem? E manter, claro, a empatia para evitar conflitos explosivos. Quanto ao signo de Aquário, algo muito raro acontece com o pessoal do signo de Aquário em 2024. O signo de Aquário recebe Plutão para um trânsito longo. Este trânsito longo começa agora e vai durar 20 anos. É um movimento extremamente empoderador. Que tipo de poder é maior do que o poder de se conhecer melhor, fazer introspeção, não é? É o melhor poder, é o maior poder que nós temos, é conhecermos bem a nós mesmos. Em agosto e em dezembro, por conta da quadratura de Júpiter com Saturno, você vai precisar ser mais moderado e respeitar ainda mais os seus limites. A cena é não exagerar para não sentir os efeitos no seu corpo. Cuide dele porque ele é a sua morada. Outro ponto importante, o uso excessivo de telefone e de redes sociais podem afetar bastante a sua saúde mental, está bem? Portanto, tente ficar um bocadinho mais off e procurar outros hobbies, Aquário. Quanto às amizades, com Plutão em Aquário a partir de março, algumas dinâmicas podem tornar-se mais intensas. Por isso, é importante manter o equilíbrio entre o foco em você e os pedidos das outras pessoas, como, por exemplo, o amor, não é? Aquela paixão. Mas também os seus familiares, colegas e amigos mais próximos. Portanto, mantenha esse equilíbrio. Se você anda na escola ou se tem filhos do signo de Aquário que andam na escola, você vai precisar ter muita maturidade para lidar com as responsabilidades neste ano. Mas será uma oportunidade para se destacar, compartilhar conhecimentos e receber reconhecimento, pensar mais no futuro, focar na sua evolução pessoal e no seu crescimento pessoal também. Isto vai ser muito importante. Para terminar, o amor e o signo de Aquário. Você pode esperar um processo de autodescoberta no amor ao longo de 2024. Embora bem desafiador, este autoconhecimento pode ser revelador e transformador, ajudando assim a criar uma base sólida para relacionamentos mais autênticos. No final de maio e início de junho, tanto Vênus quanto Júpiter trazem foco nas paixões. Este é um momento particularmente propício para o início de novos romances, ok? Tá excelente, tá muito bom o Aquário também para 2024. Eu disse no início deste programa que o ano 2024, de uma forma bem geral, vai ser muito, muito, muito bom. E digam lá, muito sinceramente, estávamos todos a precisar de um bocadinho de descanso, não? Que estes últimos 10 anos têm sido complicados. Muito mais som, mais alegria no seu rádio. Ainda antes do signo de peixes e das nossas despedidas, como é óbvio, porque já estamos a 5 minutos do sinal horário das 8 da noite, para ouvir e gostar, Annie, I'm Not Your Daddy, Kid Creole and the Coconuts. Esta também é para dançar, bora lá. Okay. signo de peixes. E 2024, há peixes. Vem aí um ano cheio de desafios que exigem maturidade e seriedade. Saturno, o planeta das responsabilidades e limites, transita pelo signo de peixes durante todo o ano. Uma das suas características marcantes é a dificuldade de ver e impor limites. E este comportamento pode levar você a assumir umas responsabilidades excessivas e a comprometer-se demais. Cuidado! Embora difícil, difícil, é mesmo preciso aprender a dizer não. Ok? Consistência e comprometimento são os temas de Saturno, mas respeitar mais os seus limites também é. Se você se comprometer com uma rotina saudável, com uma atividade física frequente, uma boa alimentação, sono e descanso, vai ver que vai se sentir muito mais produtivo e bem disposto. Quanto às amizades, um dos eventos mais marcantes de 2024 para peixes será o eclipse lunar no 18 de setembro. E isto é bastante significativo e pode desencadear mudanças profundas dentro de você. Questões que você geralmente tenta evitar, como confrontos emocionais com pessoas próximas, como amigos, podem ganhar força, principalmente em setembro, ok? Quanto à escola, Vênus indica momentos promissores para o sucesso neste ano. Mesmo assim, vai ser preciso reconhecer quando parar, ok? A dica é esforçar-se para administrar melhor o seu tempo, ou seja, estudar na hora de estudar, descansar na hora de descansar e divertir-se na hora de se divertir. Há um tempo para todas as coisas. Aproveite para se desenvolver e fortalecer na sua eficiência, na sua produtividade e também na sua autoestima, ok? Quanto ao amor, opa, é um ano para abrir o coração e não se deixar paralisar por ser seletivo demais, ok, peixes? O medo de se envolver e se decepcionar pode impedir de viver relações muito, muito ficholas. Em agosto, pode haver uma boa movimentação na área do amor. E isto porque o sol brilha, faz calor, mas também o encontro de Mercúrio retrógrado e o trânsito de Vênus pela área dos relacionamentos. Pronto, já fizemos assim os signos astrológicos para o ano de 2024. Eu espero que você tenha gostado. Sábado que vem eu estou de volta, mas antes disso desejo-lhe um excelente, excelente ano novo, com tudo o que há de bom, com muita prosperidade, muita saúde, muita paz e muito, muito amor no seu coração. Da minha parte por hoje é tudo. Até sábado, se Deus quiser. E feliz ano novo. Joga-se em Inglaterra neste momento com o Nottingham de Nuno Espírito Santo em vantagem diante do Manchester.